Fala galera, Truide, começando hoje a edição número 122 para falar do final de semana mais especial em Darlington. É, com certeza os olhos do mundo ficaram voltados para Darlington, principalmente para aqueles fãs mais retrô, né? Aqueles fãs que gostam e gostavam muito das corridas antigas. Para quem viveu aquele momento especial da década de 70, década de 80, vários times aí, né, que chamou a atenção dos fãs aí. E assim, quem não conheceu a história, né, acaba se tendo uma vontade e querer procurar um pouco da história. Isso aí com certeza vai enraizando cada vez mais a NASCAR para aquele fã que começa a assistir esse ano, aquele fã que assistiu pelo menos uma corrida e assistiu essa daí, ou aquele que assistiu essa sua primeira corrida em Darlington. Realmente o cara já começa já cheio de sementinhas na cabeça, né, já querendo saber da história, querendo saber como é, como funciona. E foi um grande final de semana, um grande sucesso final de semana em Darlington, da corrida da Sprint Cup, né? Junto com a Sprint Cup tivendo a X-Men Series no sábado à tarde, né? A corrida aconteceu durante o dia, no sábado à tarde, e a Sprint Cup aconteceu só à noite, né? No domingo a corrida aconteceu da Sprint Cup. Lá no Canadá aconteceu no domingo à tarde a corrida da Truck Series, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada corrida aí. Antes, quero desejar boa tarde, boa noite, bom dia ou boa hora que vocês preferem estar nos ouvindo, né? Seja o caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, né? Ou retornando à casa de vocês após um passeio aí, ou até mesmo indo para o passeio. Então sejam todos muito bem-vindos. Por favor, mande-nos perguntas. As perguntas para nós são sempre importantes, né? Sempre todo antes de cada gravação aí, eu deixo nos principais aí grupos do Facebook, né? Em breve estarei fazendo no Instagram, também um grupo no WhatsApp também, né, que é uma ferramenta para nós de comunicação muito forte hoje em dia, né? Então a gente precisa também migrar para lá, precisamos ter o contato de vocês aí também. Então sejam todos bem-vindos, pessoal. Nesses blocos das corridas vou estar sozinho, né? O Elião faz a participação comigo, ele grava comigo o último bloco, e o Pedro Mugart não conseguiu estar com a gente junto conosco, né? Mas ele faz participações, ele mandou áudios para nós. Certo, então vamos lá, vamos falar de Truck Series, né? Começando aí pela categoria não menor, mas a sequência, né, da NASCAR aí, né, a escadinha. Começando a falar então da Truck Series, corrida com o senhor lá em Beaumonville, no Canadá. Uma excelente corrida, Canadá Italian Motorsports Park. Só para relembrar vocês, né, é legal falar um pouco de história. O Emerson Fittipaldi correu em 72 e venceu essa corrida aí, quando ele disputava, né, o título da Fórmula 1, quando ele corria na Fórmula 1. A Fórmula 1 correu nessa pista e o Emerson Fittipaldi ganhou uma corrida aqui, tá, pessoal? Só para falar um pouquinho de história aí, né, dessa pista aí. Uma pista muito boa, uma pista bem seletiva, uma pista que sim tem muito público, né? As corridas lá do Canadá, todas as categorias passam por lá. Algumas até fora do Canadá também passam por lá, que é o caso da NASCAR, porque é uma pista muito divertida, essa pista aí de Beaumonville, né? Tivemos aí uma corrida no começo bem tranquila, né? Parecia que o Cole Custer iria dominar essa corrida aí de ponta a ponta, de cabo a rabo, né? Foi uma corrida bem tranquila mesmo. Tanto é que tivemos por dois momentos, né, a bandeira amarela pela caution clock, né? Foi o relógio foi expirado lá, a caution clock estourou os 20 minutos e sim tivemos a bandeira amarela. Parecia que ia ser uma corrida bem tranquila, né, que ia ficar tudo ali na boa, sem muitos incidentes. Mas depois do finalzinho da corrida ali, faltando cerca de 10 voltas pro final, tudo mudou. Acabou aí a calmaria, mudou tudo, ficou tudo diferente. Tivemos aí vários incidentes, né, tivemos por exemplo o Rico Abreu, que vem que nem um louco na descida vindo pro U, que traz pra reta da Mario Andretti, né. Ele veio que nem um louco, uma vaca braba sem freio, e foi levando todo mundo. Levou o Cameron Haley, levou também o 88, quem que tava no 88? O Matt Crafton, não é o 88. Levou o Matt Crafton ali, acabou sobrando pra ele também. Teve um quarto truque envolvido também, né? Eu lembro que teve mais um também que acabou sendo envolvido ali, mas o Rico Abreu aí realmente foi o que mais teve problemas, né? Porque ele veio, deu no meio do Cameron Haley e ainda ficou com o seu truque todo avariado aí, não conseguiu ir muito à frente da corrida. Ele até acabou abandonando a corrida, terminando apenas na 27ª posição. Mas o que chamou mais atenção de todos, É, foi aí a chegada entre John Hunt Demacek e o Cole Custer. O vídeo dessa chegada aí girou o mundo, foi pra todo lado. Né? Eu vi esse vídeo aí em várias línguas diferentes no Twitter, em vários sites diferentes, que toda vez que você digitava lá, aparecia várias e várias línguas, né? Alemão, italiano, japonês. Né? Foi um vídeo aí que virou o mundo aí do automobilismo pros fãs aí. Aqui no Brasil, até quem não assistiu a NASCAR, quem não conhece a NASCAR, tem só, sabe o que é a NASCAR, tem uma simpatia aí, mas não acompanha as corridas, acabou vendo o vídeo, né? Acabou sendo chamado a atenção, que foi, né, o John Hunt Demacek empurrando o Cole Custer, chegando, batendo na grama, se esfolando no muro ali do flag stand, e acabou vencendo a corrida o John Hunt Demacek. John Hunt Demacek agora, ele soma 45 largadas, né, com 3 vitórias. Essa foi a segunda vitória dele no ano 2016, né, terceira vitória para ele. Faz um grande ano o John Hunt Demacek. Na minha opinião, ele fez o que deveria ter feito, porque se acontecesse de outra forma, o Cole Custer com certeza iria dar nele, não iria perdoar, né? Porque na NASCAR, pessoal, não tem esse negócio assim, ah, não pode bater, ah, não pode. Pode sim, é do jogo, vale, né? Não tem que ficar bravo. Na minha opinião, é um jogo sujo, é sim, mas é um jogo que pode acontecer. É um toque que precisa ser feito, e se você quiser se defender, saiba se defender, né, que é não dando espaço, é andando bem à frente, ou deixando passar para você realmente ter essa chave na mão aí. A NASCAR, desde quando nasceu, né, a sua essência foi essa. Temos o cara que fez muito bem isso quando esteve junto, perto aqui de nós, aqui com nós, né, que é o Daniel Hart. Ele fazia isso muito bem, fez isso várias vezes. Ele foi também vítima em pouco no 2001, se não me falha a memória, quando o Jerry Mayfield, na última volta, na terceira curva de Pocono, fez o movimento, fez o bump and go em cima do Dwayne Hart e acabou vencendo a vitória, o Jerry Mayfield, naquela ocasião. Então, isso é do jogo, isso vale, isso acontece, é isso mesmo, né? Parabéns do Hunt Demacek, já apoio aí pela manobra, né? Eu acho errado quando um piloto que não participa do campeonato faz com um piloto que participa do campeonato. Por exemplo, se fosse um Kyle Busch fazendo em cima do John Hunt Demacek, por exemplo, eu acharia isso errado. Mas como são dois pilotos que participam do campeonato, dois pilotos que lutam pelo campeonato, dois pilotos que correm e disputam, ou vão disputar o Chase, então para mim é válido sim. Eu acho bem legal aí isso daí. Eu acho que isso que falta no automobilismo mundial. Hoje em dia, migrando um pouco, olhando um pouco para a Fórmula 1, né? A Fórmula Indy também já começou um pouco essas frescuras aí, mas que nem a Fórmula 1 hoje em dia, basta um toque, você já é punido, você já tem que largar na última posição na outra corrida. Então, acho que outras categorias precisam também deixar aberto, deixar a briga acontecer mesmo, deixar o negócio pegar e, sei lá, tem que acontecer mesmo. Então, parabéns, John, pela sua vitória e pela sua bravura aí, pela sua audácia, né, pela sua iniciativa de ir lá e vencer a corrida e custe o que custar colocar o Cole Custer pra fora aí, deixou ele chupando o dedo. Bom, o outro destaque pra mim é o Christopher Bell, conseguiu um top 5 apesar de problemas, né, o Christopher Bell conseguiu ainda recuperar um top 5, foi o quinto colocado, ele que veio de acidente, né, de Michigan. Então, parabéns aí. E volto ao top 5 desde Eldora, né? Que o Christopher Bell não terminava dentro do top 5. Então, parabéns aí pra ele aí. Outro destaque meu é o Matt Crafton. O Crafton, apesar de todos os problemas que até que ele enfrentou, apesar de fazer uma corrida tranquila dentro do top 10, né, principalmente dentro do top 5, conseguiu ainda terminar na quarta posição. Fez uma boa corrida o Matt Crafton. Não venceu. Aliás, ele não vence desde Charlotte, do começo do ano, né, quando ele venceu duas corridas seguidas e parecia que ele ia desmanchar e assumir na frente do campeonato. Né, quando ele venceu Dover e Charlotte, depois ele não venceu mais, ele acabou sendo segundo no Texas e não mais venceu. Aí essa vencia a melhor posição desde Texas, né, do comecinho do ano, na corrida no começo do ano. Então desde Texas, aí essa é a melhor posição, essa quarta posição, depois só resultados não muito favoráveis para ele. Não resultados que condiz, né, o Matt Crafton, mas tá garantido no Chase já também, então tá tranquilo o Matt Crafton. Outro destaque meu também é o Taylor Reddick, que volta a terminou a coisa desde o top 10, bateu na porta do top 5, foi o sexto colocado. Parabéns ao Taylor Reddick. Tá precisando vencer, e tá perdendo espaço pro Daniel Rank. O Daniel Rank aí que tá quase que meio garantido no Chase aí, né? Tá dentro ali, perto do que precisa para se classificar. É, se fosse por pontos normal, se olhar a tabela por pontos normal, o Daniel Rank seria o segundo colocado atrás do William Barro e muito próximo. Né? Então o Taylor Reddick tá sim devendo o resultado. Eu não sei o que está acontecendo com o Taylor Reddick, porque ele precisa sim de bons resultados, precisa vencer, precisa voltar a ser o Taylor Reddick do ano passado, que nós gostávamos muito de ver ele andar, e que nós, eu principalmente, vocês podem ouvir, né, as edições do final do ano passado, eu que meio colocava o Taylor Reddick como um dos favoritos a esse ano, né, a ser campeão esse ano, mas por exemplo, atualmente ele é o 11º colocado na tabela, está bem longe da zona de corte aí, né, do... que é o Kelly Custer, tá um pouco longe aí, então eu acho que o Taylor Reddick tá precisando andar um pouquinho melhor aí. Eu espero que ele pelo menos vença uma corrida e quem sabe ele se classifica, né? Ele vai conseguir sua classificação pro Chase. Parece um pouco difícil, mas quem sabe, né? O meu outro destaque é o Cameron Haley, esse canadense, correu em casa, fez uma boa corrida, terminou em nono, né? Segue aí a sequência de boas corridas dele. Atrapalhado por apenas um 24º em Bristol, mas o resto, né, de Iowa para cá, pessoal, apenas teve duas corridas fora do top 10, né, que foi Gettel e Bristol nas mesmas posições, 24ª posição, o resto só top 10 para ele, então parabéns ao Cameron Haley. E o outro destaque meu aqui também é o William Barra. O William Barra continua, não venceu, né, mas ele continua sólido, continua firme, continua tranquilo, né, soberano ali. Décima posição, salvou um top 10 aí, o William Barro. Parabéns, William Barro. É o William Barro que tá aí já com já que mais garantido, já com 5 vitórias, esse momento espetacular que ele teve aí na Truck Series. E também já tá com o olho já em 2017, que é o olho nas Junior Motorsports ano que vem, né, que tá mudando para lá e tá com a vida mansa, vamos dizer assim, né, que o patrocínio aí vai cair no colo. O patrocínio dele já é muito forte, né? É muito bom, tá acompanhando desde o começo lá da carreira dele. E parece que vai ir tranquilo aí, né, com o seu contrato já debaixo do braço com a Entco Motorsports. O meu outro destaque, pessoal, é o Gary Glut, né? O Gary Glut que teve no Truck 51 do Kyle Busch. Ele também é canadense, como o Cameron Haley, né? Ele faz e participa dos campeonatos, né, da Pint Series lá do Canadá, que é a categoria do Canadá, né? Chama NASCAR Pint Series, né? O ano passado mudou o patrocinador dessa categoria aí. Era outro nome, a gente falava outro nome. Era NASCAR Canada Tire Series, né? A Canada Tire saiu e agora essa Pint aí, o patrocinador da categoria. Então ele faz o campeonato lá, não tem números muito expressivos, né? Esse ano aí são 10 largadas, 6 top 10 apenas, não tem nenhuma pole. Ele durou apenas 2 voltas, mas fez aí uma boa corrida. Ele tem uma vitória nessa categoria aí, que é justamente o ano passado, que ele venceu o ano passado essa corrida, que ele fez pole vitória, né, o Gary Clutch. Então parabéns aí ao Gary Clutch aí pro seu bom resultado, 11ª posição, bem perto, ele bateu na porta ali do top 10. Temos também o Brad Moffitt, né, que teve problemas, foi o 16º colocado, o Timothy Peters também foi o 18º, né, o Ryan Truex, que eu esperava um pouco mais dele, ele já venceu até, por exemplo, em Sonoma, o Ryan Truex venceu, né, já venceu já na KN West em Sonoma, eu esperaria um pouquinho mais dele aí. E um cara que eu pensei que iria aparecer nessa corrida, mas não apareceu, foi o Adam Ranger, né, um cara muito bom em road course, ele acabou não aparecendo na Truck Series, né, mas tivemos mais dois representantes aí, que foi o Gary Glut, que foi o 11º, e o DJ Kington, foi o 14º colocado aí na corrida. Então, esses são os meus destaques aqui, tá, pessoal, que eu vi aqui da corrida aí, lá em Bowmanville, corrida muito boa, muito movimentada, principalmente na parte final, né, faltando ali, depois de 15 voltas final, tudo aconteceu. Tudo que não aconteceu antes, começou a acontecer, né, logo após aí. É, só para falarmos para vocês aqui rapidinho, com duração da corrida 2 horas e 6 minutos, tivemos 6 bandeiras amarelas para 18 voltas e a margem de vitória foi de 0.034 segundos. Tivemos 6 trocas de liderança, os envolvidos nessas trocas de liderança foi o John Hunter, o Cole Custer, o Daniel Henk, o Matt Crafton, também liderou voltas, e o Spencer Gallagher. É o Spencer Gallagher também, que a gente precisa destacar ele, apesar da 22ª posição, né? O Austin Cedric terminou em 23º. Esses dois aí estavam dentro do top 5, era terceiro e quarto, mas o Austin Cedric que acabou empurrando, né, o Spencer Gallagher entrando para a última volta, né, na final lap. Ele, quando eles iriam receber a bandeira branca ali no S, ali na última curva, o Austin Cedric mandou o Spencer Gallagher pro muro. Aí na última volta, né, na última curva já no S, para fazer a chegada ali para terminar a corrida, se eu não me engano, o Daniel Henrique, né, não dá para ver muito bem no vídeo, o Daniel Henrique acabou mandando o Austin Cedric pro muro. O Austin Cedric, pessoal, que acabou empurrando o piloto, né, durante a corrida, mandou ele pro muro também. Então o Austin Cedric que estava muito, muito, muito ali agitado e acabou provando o seu próprio veneno. Terminou bem mal a corrida, foi apenas o 23º colocado, né? Bom, é isso mesmo, pessoal, da corrida aí. O campeonato, eu e ele vai falar um pouquinho lá no último bloco, né? Mas é claro, é bom, sempre bom falar aí como está o campeonato da Truck Series, né? Principalmente nesse momento aqui, nos aproximamos ao Chase. Lembrando que falta ainda 2 corridas ainda para o Chase, né? Não temos, tá bem, bem adiantado, bem definido as coisas aí, estão sim, mas ainda podemos aí ter algumas surpresas aí para o Chase aí, né? Tem bons pilotos que ainda podem vencer e pode avançar. Ben Rhodes pode vencer, Spencer Gallagher pode vencer, o Tyler Reddick, que é um que pode vencer, o Cameron Haley pode vencer. Então são pilotos que não estão no Chase, não estão locados no Chase, mas eles podem vencer e podem atrapalhar. Eu sinceramente senti uma falta maior de mais pilotos diferentes vencer. O William Byron foi o que estragou a festa e venceu 5 corridas, né? Mas, por exemplo, o William Byron venceu o Gateway. E o Ben Rhodes era o segundo colocado. O Ben Rhodes iria vencer aquela corrida. O Ben Rhodes fez um movimento errado na última volta daquela corrida, na última curva, né? Que ele poderia ter superado o William Byron e ter vencido. Então seria mais um vencedor aí. Mas temos aí bons pilotos que podem vencer. Tem o John Stowley, que também pode vencer. O Tyler Wong pode vencer, né? Então são pilotos aí que, se bobear, vence. Tem o próprio Cole Custer, que está fora do Chase, né? Ele pode vencer e avançar e pode tirar aí. Eu achava que iria ser uma bagunça, iria ficar pilotos com vitória fora do Chase da Truck Series esse ano. Então tá bem legal, só para falar para vocês aqui os outros classificados até o momento, né? William Byron, Matt Crafton, John Hunter, Mechek, Johnny Sauter, Ben Kennedy, Christopher Bell, Daniel Henk e o Timothy Peters. Esses são os 8 que estão classificados para o Chase, caso o Chase começasse hoje. Só lembrando que o Chase para Truck Series começa lá em New Hampshire. Temos ainda mais 2 corridas, se não me falha a memória. Eu vou até confirmar aqui com vocês, para não passar errada a informação. Isso mesmo, são mais uma corrida apenas, é só em Chicago. Chicago é a decisão. Chicago de 16, no outro final de semana ainda, né, é a decisão do Chase da Truck Series. Que depois, no outro final de semana, dia 24 de setembro, já temos aí o início do Chase da Truck Series. Então temos aí todos os pilotos que eu falei, apenas um pode vencer ou ficar os 8 mesmo que já estão classificados aí. Então essa coisa de Chicago vai ser muito boa e ela pode sim definir o Chase. Certo, pessoal? Então daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho da Extreme Series, que foi uma corrida interessante.